Fecheiros 52, capítulo 29. A terça parte de uma cabra. Afinal, ainda não estava totalmente acabado. O sol já se pusera há muito tempo quando terminámos tudo na propriedade dos Beardsley. Arrumámos, preparámos as nossas bagagens e selámos novamente os cavalos. Pensei em sugerir que comêssemos antes de partir. Não tínhamos comido nada desde pequeno almoço. Mas a atmosfera do local era tão perturbadora que nem Jamie nem eu tínhamos apetite. Vamos esperar, disse ele, içando os alforjes sobre a garupa da égua. Olhou por cima do ombro para a casa. Estou oco como uma cabaça, mas não conseguiria comer nada aqui neste lugar. Percebo-te perfeitamente. Olhei para trás, também nervosa, embora não houvesse nada para se ver. A casa estava silenciosa e vazia. Mal posso esperar para sair daqui. O sol desaparecera atrás das árvores e uma sombra fria e azulada espalhava-se pela depressão onde ficava a casa da quinta. A terra fresca da sepultura de Beardsley estava escura de umidade, um montículo sob os galhos despidos da sorveira brava. Era impossível olhar para ela sem pensar no peso da terra molhada e na imobilidade, na decomposição e no apodrecimento. Você apodrecerá e morrerá, dissera-lhe Jamie. Eu esperava que a inversão desses eventos tivesse tido algum benefício para Beardsley. Não tinha tido para mim. Apertei o meu chale com força à volta dos ombros e expirei ruidosamente. Depois inspirei profundamente na esperança de que o aroma límpido e frio dos pinheiros erradicasse o fantasma do fedor de carne morta que parecia prender-se-me às mãos, às roupas e ao nariz. Os cavalos mexiam-se, batiam com as patas e sacudiam as crinas, ansiosos para partir. Não os culpava. Incapaz de me conter, olhei para trás outra vez. Seria difícil imaginar uma paisagem mais desolada. Ainda mais difícil de imaginar era a ideia de ficar ali, sozinha. Evidentemente, a senhora Beardsley tinha imaginado como seria e chegara a conclusões semelhantes. Neste momento, ela emergiu do celeiro com o cabrito nos braços e anunciou que iria connosco. E, evidentemente, as cabras também. Entregou-me o cabrito e desapareceu de novo no interior do celeiro. O cabrito era pesado e estava meio adormecido. As pequenas articulações flexíveis, dobradas numa trouxa aconchegante. Ele soprou a respiração morna na minha mão. Mordiscou delicadamente para ver de que é que eu era feita. Depois emitiu um pequeno balido de contentamento e relaxou numa tranquila inércia nas minhas costelas. Um balido mais alto e um empurrão na minha coxa anunciaram a presença da mãe do cabrito a tomar conta da sua cria. Bem, ela não pode deixá-las aqui, murmurei a Jamie, que fazia ruídos de contrariedade na penumbra atrás de mim. As cabras têm de ser ordenhadas. Além do mais, não é uma distância assim tão grande, pois não? Sabes a velocidade a que uma cabra anda, Sassenach? Nunca tive a oportunidade de marcar o tempo de uma, disse eu, um pouco asperamente, mudando o meu pequeno fardo peludo de posição. Mas não creio que sejam muito mais lentas do que os cavalos no escuro. Ele emitiu um barulho escocês gutural ao ouvir estas minhas palavras, ainda mais expressivo do que o normal, por causa da fleuma na sua garganta. Tossiu. Estás horrível, disse eu. Quando chegarmos aonde queremos ir, vou pôr-te a pomada de gordura de ganso mentolada, meu rapaz. Ele não fez nenhuma objeção a esta proposta, o que de certa forma me alarmou um pouco, pois indicava uma séria depressão da sua vitalidade. Mas antes que eu pudesse fazer mais perguntas sobre o seu estado de saúde, foi interrompida pela saída da senhora Beardsley do celeiro, conduzindo 5 cabras amarradas por uma corda, como um bando de prisioneiros jovialmente embriagados. Jamie olhou para a procissão cético, suspirou resignado e voltou-se para considerar os problemas de logística que tinha à mão. Não havia a menor possibilidade de fazer a senhora Beardsley montar Gideon, o canibal. Jamie olhou de mim para a figura corpulenta da senhora Beardsley, em seguida para a pequena estrutura da minha égua, pouco maior do que um pônei, e tossiu. Após alguns instantes de consideração, ajudou a senhora Beardsley a montar na senhora Piggy, o cabrito adormecido e equilibrado à sua frente. Eu viajaria com ele, na garupa de Gideon, teoricamente impedindo qualquer tentativa da parte do animal de me atirar ao chão e para dentro do mato. Ele amarrou uma corda ao redor do pescoço do bode e prendeu-a frouxamente na sela da égua, mas deixou as cabras soltas. A mãe ficará com o filhote e as outras seguirão o bode, disse-me ele. São criaturas sociáveis, não vão querer desgarrar-se do bando, especialmente à noite. Show, murmurou ele, afastando um focinho curioso do seu rosto, enquanto se agachava para verificar a cilha da sela. Creio que os porcos seriam mais difíceis. Cada qual partiria numa direção. Levantou-se distraidamente, acariciando uma cabecinha peluda. Se acontecer alguma coisa de errado, solte-o imediatamente, disse ele à senhora Beardsley, mostrando-lhe o laço preso à sela perto da sua mão. Se o cavalo disparar com vocês, este seu animalzinho será enforcado. Ela anuiu, um monte curvado em cima do cavalo. Em seguida levantou a cabeça e olhou para a casa. Temos de partir antes da lua nascer, disse ela baixinho. É quando ela vem. Um calafrio percorreu uma espinha e Jamie sobressaltou-se, virando a cabeça abruptamente para olhar para a casa às escuras. A fogueira extinguira-se e ninguém pensara em fechar a porta. Estava aberta como uma órbita vazia. Ela quem? Perguntou Jamie, com uma perceptível tensão na voz. Marianne, respondeu a senhora Beardsley. Ela foi a última. Não havia nenhuma emoção na sua voz. Ela soava como uma sonâmbula. A última quê? Perguntei. A última esposa, respondeu ela, pegando nas rédeas. Ela aparece debaixo da cerveira brava, em noite de lua cheia. Jamie virou a cabeça para mim. Estava demasiado escuro para ver a expressão do seu rosto, mas não era preciso. Pigarreei. Deveríamos fechar a porta? Sugeri. O espírito do Sr. Beardsley já devia ter compreendido a situação por esta altura. E quer a Sra. Beardsley tivesse ou não qualquer interesse na casa e no seu conteúdo, não parecia correto deixá-la à mercê do assalto de guaxinins e esquilos, para não falar de algo maior que poderia ser atraído pelo cheiro da morte de Sra. Beardsley. Por outro lado, eu realmente não tinha o menor desejo de me aproximar da casa vazia. Monta o cavalo, Sassenach. Jamie atravessou o pátio a passos largos, bateu a porta com um pouco mais de força do que o necessário e depois regressou a correr e saltou para a cela atrás de mim. Upa, disse ele energicamente, e partimos. A claridade da nascente meia-lua a tornar-se visível acima das árvores. Era talvez uma distância de uns 400 metros até ao início do caminho. O terreno subia da depressão onde ficava a casa dos Beardsley. Avançávamos devagar por causa das cabras e eu observava a erva e os arbustos conforme roçávamos por eles, imaginando se eles pareciam mais visíveis somente porque os meus olhos estavam a adaptar-se à escuridão. ou porque a lua subira no céu. Sentia-me em perfeita segurança, com o poderoso volume do cavalo sob mim, a companhia sociável das cabras à nossa volta e a presença igualmente reconfortante de Jamie atrás de mim, com um dos braços a rodear-me a cintura. Mas não tinha a certeza de que me sentia suficientemente confiante para me virar e olhar para trás outra vez. Ao mesmo tempo, a necessidade de olhar era tão premente que chegava quase a anular a sensação de terror que eu sentia a respeito daquele lugar. Quase. Não é realmente uma sorveira brava, pois não? A voz de Jamie chegou-me aos ouvidos, suave. Não, respondi, encorajada pelo braço sólido à minha volta. Mas é da mesma família, muito parecida. Eu já vira esse tipo de árvore muitas vezes antes. Os imigrantes das terras altas geralmente plantavam-nas perto das cabanas ou casas, porque os cachos de bagas cor de laranja e as folhas em forma de pluma realmente tornavam-na parecida com a sorveira brava da Escócia, um parente próximo da família botânica. Mas compreendi que o comentário de Jamie não era proveniente do interesse em minúcias taxonómicas, mas da dúvida de se esta árvore possuía as mesmas qualidades repelentes em termos de feitiço e proteção do mal. Ele não escolhera enterrar Beardsley sob aquela árvore, nem por estética, nem por conveniência. Apertei-lhe a mão cheia de bolhas e ele beijou-me delicadamente no topo da cabeça. No início do caminho, eu realmente voltei-me e olhei para trás. Mas não consegui ver nada além de uma leve claridade do telhado desgastado da casa. A sorveira e o que quer que pudesse ou não estar por baixo dela estavam escondidos na escuridão. Gideon estava anormalmente bem comportado, não tendo feito mais do que um protesto simbólico por ter de carregar duas pessoas. Pensei que ele também estava contente em deixar a quinta para trás. Eu disse isso, mas Jamie espirrou e expressou a opinião de que o desgraçado só estava a ganhar tempo, enquanto planeava alguma insolência futura. As cabras pareciam inclinadas a ver esta excursão noturna como uma diversão e caminhavam vagarosamente com grande interesse, arrancando bocados de erva seca, esbarrando umas nas outras e nos cavalos e, de um modo geral, suando como um bando de elefantes no crepitante mato. Senti um grande alívio por finalmente deixar a propriedade dos Beardsley. Conforme os pinheiros apagavam a última visão da depressão do terreno onde ficava a quinta, eu resolutamente afastei da mente os perturbadores acontecimentos do dia e comecei a pensar no que nos aguardava mais à frente em Brownsville. Espero que Rogers tenha saído bem, disse eu, recostando-me no peito de Jamie com um leve suspiro. Por uma longa experiência, interpretei este som acatarrado, em particular, como indicativo de uma educada concordância face ao meu sentimento, aliada a uma completa indiferença pessoal com a realidade. Ou ele não via nenhum motivo para preocupação, ou pouco se importava com os sucessos ou fracassos de Roger. Espero que tenha encontrado uma hospedaria de jeito, disse eu, pensando que esta perspectiva pudesse ser recebida com um pouco mais de entusiasmo. Comida quente e uma cama limpa era o que eu mais queria. Este comentário carregava um toque de humor misturado a um ceticismo inato, desenvolvido por longa experiência em relação à possível existência de tais comodidades como comida quente e camas limpas no interior da Carolina. As cabras parecem estar a ir muito bem, disse eu, e fiquei à espera da sua reação. Concordância relutante. misturada com uma profunda desconfiança no que dizia respeito à continuação do bom comportamento por parte das cabras. Eu estava a formular cuidadosamente outra observação, na esperança de obter mais um destes comentários. 3 vezes era o recorde até agora. Quando Gideon repentinamente provou que Jamie estava certo na sua desconfiança original, ao atirar a cabeça para trás com um sonoro relincho e empinando-se. Fui de encontro ao peito de Jamie, batendo com a cabeça na sua clavícula, que me fez ver estrelas. O seu braço retirou o ar dos meus pulmões enquanto ele puxava as rédeas, gritando. Eu não fazia a menor ideia do que é que ele estava a dizer, ou mesmo se estava a gritar em inglês ou em gaélico. O cavalo relinchava, recuando e batendo com os cascos no chão, e eu tentava desenfreadamente agarrar-me a alguma coisa, crina, sela, rédeas. Um galho atingiu-me no rosto e cegou-me. Reinou o pandemónio. Havia gritos estridentes, balidos e um ruído de tecido a rasgar-se. Depois, alguma coisa atingiu-me com força e atirou-me para dentro da escuridão. Não desmaiei, mas não fiz grande diferença. Fiquei estatelada num emaranhado de arbustos, esforçando-me para respirar, incapaz de me mexer e incapaz de ver alguma coisa além de algumas estrelas espalhadas no céu por cima. Uma algazarra infernal tinha lugar a pouca distância dali, onde figurava um coro de cabras em pânico, pontuado pelo que me pareceram gritos de mulheres, gritos de 2 mulheres. Abanei a cabeça confusa. Em seguida virei-me com um impulso e comecei a gatinhar, tardiamente reconhecendo o que estava a fazer aquele barulho. Eu já ouvira rugidos de panteras, muitas vezes, mas sempre ao longe, sem qualquer perigo. Esta não estava longe. O ruído de tecido a rasgar-se que eu ouvira fora a tosse de um felino grande, muito perto. Bati num enorme tronco caído e prontamente rolei para debaixo dele, enfiando-me o mais para dentro possível da pequena fenda ali existente. Não era o melhor esconderijo que eu já vira, mas ao menos podia impedir que a fera saltasse de uma árvore sobre mim. Eu ainda conseguia ouvir Jamie a gritar, embora o teor das suas exclamações tivesse mudado para uma espécie de fúria rouca. As cabras tinham parado de protestar. Certamente a fera não podia ter matado todas. Eu não conseguia ouvir a senhora Beardsley tão pouco. Mas os cavalos faziam um enorme alarido a relinchar e a bater com os cascos nervosamente. O meu coração batia com força contra o solo coberto de folhas e um suor frio escorria-me pelo maxilar. Pouca coisa é capaz de invocar o terror absoluto como o medo primitivo de ser devorado. E senti pena dos animais. Houve estalidos nos arbustos ali perto e ouvi Jamie a gritar por mim. Aqui consegui gritar com voz rouca, sem querer sair do meu refúgio, até saber ao certo onde estava a pantera, ou pelo menos saber que não estava perto de mim. Os cavalos tinham parado de relinchar, embora ainda resfolegassem e batessem com os cascos no chão, fazendo barulho suficiente para indicar que nenhum deles tinha sido vítima do nosso visitante, nem fugido em disparada. Aqui! Gritei um pouco mais alto. Mais estalidos, mais próximos. Jamie avançou a tropeçar pela escuridão, agachou-se e tateou debaixo do tronco, até a sua mão encontrar o meu braço, que ele agarrou. — Estás bem, Sassenach? — Ainda não sei, mas julgo que sim, respondi. Deslizei cautelosamente para fora da proteção do meu tronco caído, avaliando o meu estado. Algumas arranhadelas, aqui e ali, cotovelos arranhados e uma sensação de ardor, onde o galho me atingira no rosto. Portanto, basicamente, estava bem. Ótimo, Vem depressa, ele está ferido. E sou-me, colocando-me de pé, e começou a impelir-me pela escuridão com a mão na parte dorsal das minhas costas. Quem? O bode, é claro. Nesta altura, os meus olhos já se tinham adaptado à escuridão e eu vislumbrei as figuras volumosas de Gideon e da égua sob um álamo sem folhas, crinas e caudas a chicotear de agitação. Uma figura mais pequena, que imaginei ser a senhora Beardsley, estava agachada, ali perto, sobre algo estendido no chão. Senti o cheiro de sangue e um forte odor do bode. Agachei-me e estendi a mão, tocando-lhe no pelo áspero e quente. O bode mexeu-se com o toque da minha mão, com um sonoro balido, o que de certa forma me tranquilizou um bocado. Ele podia estar ferido, mas não estava a morrer. Pelo menos, ainda não. O corpo sob as minhas mãos estava sólido e cheio de vida, os músculos tensos. Onde está a fera? Perguntei, localizando a superfície rugosa dos chifres e palpando apressadamente para trás, ao longo da espinha dorsal, e depois descendo para as costelas e flancos. O bode protestava e debatia-se sob as minhas mãos. Fui-se embora, disse Jamie. Agachou-se também e colocou a mão na cabeça do bode. Pronto, pronto, à balar. Vai ficar tudo bem. Cheias, mon caraide. Eu não consegui encontrar nenhuma ferida aberta no corpo do bode, mas conseguia sentir o cheiro de sangue. Um odor quente, metálico, que perturbava o ar límpido da noite na floresta. Os cavalos também o sentiam. Relinchavam e moviam-se nervosamente na escuridão. Tens a certeza de que ele se foi embora? Perguntei, tentando ignorar a sensação de olhos fixos na minha nuca. Sinto o cheiro de sangue. Assim, o animal levou uma das cabras, informou-me Jamie. Ajoelhou-se ao meu lado, colocando a mão enorme no pescoço do bode. A senhora Beardsley soltou este bravo rapaz e ele atacou a pantera sem hesitar. Não consegui ver muito bem, mas a criatura deve ter-lhe dado uma patada. Eu ouvia guinchar e bufar e o bode deu um berro nessa altura também. Penso que a perna deve estar partida. E estava. Com esta indicação, encontrei a fratura facilmente na parte baixa do úmero da perna direita, dianteira. A pele não se tinha rompido, mas o osso partira-se completamente. Eu conseguia sentir o ligeiro deslocamento das pontas estilhaçadas. O bode debateu-se e lançou os chifres contra o meu braço quando lhe toquei na perna. Os seus olhos estavam enlouquecidos, revirando-se, as estranhas pupilas quadradas visíveis, mas incolores na claridade fraca do luar. Consegues tratá-lo, Sassenach? Não sei. O bode ainda esperneava, mas os acessos de movimento estavam a ficar cada vez mais fracos à medida que ele entrava em choque. Mordi o lábio, tateando à procura do pulso, na junção da perna com o corpo. A fratura em si provavelmente podia ser reparada, mas o choque era um grande perigo. Eu já vira muitos animais e algumas pessoas também morrerem rapidamente em seguida a um incidente traumático, de ferimentos que não eram fatais por si mesmos. Não sei, repeti. Finalmente os meus dedos encontraram o batimento cardíaco. Estava acelerado e irregular. Eu tentava imaginar as possibilidades de tratamento, todas elas precárias. Ele pode muito bem morrer, Jamie, mesmo que eu consiga endireitar-lhe a perna. Não será melhor sacrificá-lo? Ele seria muito mais fácil de carregar como carne. Jamie acariciou o pescoço do bode delicadamente. Seria uma pena. É uma criatura tão galante. Diante disto, a senhora Beardsley riu-se. Uma risadinha nervosa, como a de uma rapariguinha, saindo da escuridão atrás de Jamie. O nome dele é Hiram, disse ela. É um bom rapaz. Hiram, repetiu Jamie, ainda a acariciar o animal. Bem, Hiram, courage, mon brave. Tu vais conseguir. Tens uns colhões grandes como melões. Bom, são mais parecidos com dióspiros, disse eu, tendo inadvertidamente encontrado os testículos em questão enquanto fazia o exame. Mas perfeitamente respeitáveis, tenho a certeza, acrescentei, respirando superficialmente. As glândulas almiscaradas de Hiram estavam a trabalhar em excesso. Até o penetrante cheiro fiérico de sangue ficava em segundo plano. Eu estava a falar em sentido figurado, informou-me Jamie, ligeiramente seco. De que é que vais precisar, Sassenach? Evidentemente a decisão fora tomada. Ele já estava a levantar-se. Muito bem, então, disse eu, afastando o meu cabelo para trás com as costas da mão. Procura dois galhos direitos, com cerca de 30 centímetros, nada destacas, e um bocado de corda dos alforjes. Depois podes ajudar aqui, acrescentei, tentando segurar bem o meu agitado paciente. Hiram parece gostar de ti. Certamente sabe reconhecer um espírito semelhante. Jamie riu-se, um som baixo e reconfortante junto ao meu cotovelo. Levantou-se com um afago final nas orelhas de Hiram e afastou-se apressadamente, voltando pouco depois com o que eu lhe tinha solicitado. Ótimo, disse eu, retirando uma das mãos do pescoço de Hiram para posicionar os pedaços de pau. Vou pôr uma tala na perna. Vamos ter de o carregar, mas as talas impedirão a perna de se fletir e causar maiores danos. Ajuda-me a colocá-lo de lado. Hiram, por orgulho de macho ou teimosia de bode, sempre presumindo que sejam duas coisas diferentes, continuava a tentar levantar-se, apesar da perna partida. No entanto, a sua cabeça sacudia-se de forma alarmante, conforme os músculos do pescoço enfraqueciam e o seu corpo cambaleava de um lado para o outro. Raspou debilmente o solo e depois parou ofegante. A senhora Beardsley pairava acima do meu ombro, o cabrito ainda ao colo dela. O animalzinho baliu debilmente, como se tivesse acordado subitamente de um pesadelo. E Hiram emitiu um sonoro e reverberante mé em resposta. Tenho uma ideia, murmurou Jamie. Levantou-se repentinamente e tirou o cabrito dos braços da senhora Beardsley. Em seguida, ajoelhou-se outra vez, aconchegando a pequena criatura junto a Hiram. O bode imediatamente parou de se debater, inclinando a cabeça para o lado para cheirar o seu rebento. O cabrito choramingou, empurrando o focinho contra o lado do corpo do bode, e uma língua longa e viscosa projetou-se, babando a minha mão, enquanto procurava a cabeça do cabrito. Trabalha rápido, Sassenach, sugeriu Jamie. Eu não precisava de nenhum estímulo. E dentro de poucos minutos já tinha a perna imobilizada, as talas acolchoadas com um dos múltiplos chiles que a senhora Beardsley parecia estar a usar. Hiram acalmara-se, emitindo apenas resmungos e exclamações ocasionais, mas o cabrito ainda balia estridentemente. Onde está a mãe dele? Perguntei, embora não precisasse de ouvir a resposta. Eu não percebia muito de cabras, mas sabia o suficiente a respeito de mães e crias para compreender que nada senão a morte impediria uma mãe de defender um filho que estivesse a fazer tal algazarra. As outras cabras tinham voltado, atraídas pela curiosidade, medo do escuro ou simplesmente pelo desejo de companhia. Mas a mãe não apareceu. Pobre Becky, disse a senhora Beardsley, tristemente, uma cabra tão meiga. Formas escuras saltavam e empurravam-se. Senti um sopro de ar quente no meu ouvido, quando uma delas começou a mordiscar o meu cabelo e outra me pisou a perna, fazendo-me soltar um grito de protesto quando os pequenos cascos afiados me arranharam a pele. Mas não fiz qualquer esforço para as enxutar. A presença do seu harém parecia estar a fazer bem a Hiram. Encaixei os ossos da perna no lugar e atei as talas firmemente. Eu encontrara um bom ponto para verificar o pulso do animal na base da sua orelha e controlava-o com a cabeça de Hiram no meu colo. À medida que as outras cabras se empurravam para junto dele, tocando-lhe com o focinho e emitindo uns queixumes, ele repentinamente ergueu a cabeça e rolou sobre o peito, a perna partida desajeitadamente estendida à sua frente com as suas ligaduras. Oscilou de um lado para o outro como um bêbado por um momento. Depois emitiu um sonoro e beligerante mé e, com um impulso, ergueu-se sobre as três pernas. Caiu logo novamente. Mas a façanha animou-nos. Até a senhora Beardsley soltou um gritinho de satisfação ao vê-lo. Muito bem. Jamie levantou-se e passou a mão pelo cabelo com um profundo suspiro. Ora, vamos lá. Vamos lá, perguntei. Agora eu tenho de decidir o que fazer, disse ele com uma certa irritação na voz. Não vamos para Brownsville? Podíamos, disse ele. Se a senhora Beardsley por acaso conhecer o caminho tão bem a ponto de encontrar o trilho outra vez à luz do luar, virou-se esperançosamente para ela. Mas eu vi o movimento negativo da sua cabeça, mesmo nas sombras. Só então percebi que, de facto, já não estávamos no caminho, que era, de qualquer modo, não mais do que um estreito trilho de veados a serpentear pela floresta. Por certo, não podemos estar muito longe dele, não achas? Olhei em redor, espreitando em vão a floresta escura, como se algum sinal luminoso pudesse indicar o caminho. Na verdade, eu não fazia nem ideia em que direção poderia estar. Não, concordou Jamie. E sozinho acredito que conseguiria dar com ele mais cedo ou mais tarde. Mas não tenciono andar por aí, pela floresta, no escuro, com este bando.